Salvador, bom dia, Gola 372, Pampere Espera no 0, pronto. Uma 392 autorizado, alinhado e decolado. Soma 0, vento 180 graus, nos 2 nós. Livre alinhado e decolar da 10, Gola 372. Salvador, bom dia, eu vou 095, quando chegar na 10, pronto. No 095, observe a rolagem do Boeing da companhia, após o mesmo está autorizado, alinhar e manter. Manter a posição e aguarde. Ok, após a companhia, está lindo alinhar e manter, eu vou 095. Gol no 372, decolou 32, chama controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, gol no 372, gráfico. Controle Salvador, bom dia, gol no 372, Pucca, passa 1400. Gol no 372, contato radar, sobre a via saída Pucca, nível 370. Via saída Pucca, nível 370, gol no 372. Gol no 095, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, no sul do norte. Pistão de decolagem, capteiro no 0, gol no 095. Gol no 095, decolou aos 34, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 08, bom dia. 095, contato radar, sua via Cedar Boron no nível 360. Sobre via pro 360, bom 095. Autorizado, autorizado Elefa, gol no 095. Autorizado Elefa, obrigado. Precisa de desvio à direita, o gol no 372 para o A100 por aproximadamente 30 metros. O A100, 30 milhas, sim, copiado, gol no 372, autorizado de desvio necessário. É gol no 372. Após desvio, Centro Recife, autoriza Romeu Fox 08. Após desvio, Fox, Romeu Fox 08, gol 13-102. Olympus 02, pronto para acionamento? Confirme PLB autonomia alternativa? Estamos com autonomia de 7 horas. Estamos com 11 a bordo e a terra O Olympus 02 já copiou junto ao sol? Então chame o solo em 1-2, uma decimal 9 para a cópia. Centro 372, chame Centro Recife, frequência 1-2545, alterna 1-2-6, decimal 8-5. 2545, grato bom domingo. Na 3179, Polo Salvador, 121, decimal 1. Uma 0195, chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 135, decimal 3. 360, 353. Alternada 135, decimal 3. 1353, alternada. Bom dia. Então, o Eco Zulu November, autorizado táxi, reporte na Papau, ajuste altímetro na 08. Motor de Salvador, bom dia, Volvo 1160. 1160, acione identificação, desça para 4 mil pés via chegada Bomed 1, ajuste altímetro na 08. Para 4 mil, com 1018, informando que ele é montado por centro, receio, Volvo 1160. Gente, Gol 1160, Salvador operando o visual, operação visual, perdão, operação visual com chuva leve tropical. Obrigado, 1160. Papatão, Ex, o novembro autorizado, ingresso piscina 7 e chameado, pronto. via Olímpico 02, estacionado, pronto para estar. Olímpico 02, autorizado táxi, reporte na Taxi Hotel, ajuste altímetro no 08. Ajuste no 08, vai apontando ao céu. Eu queria confirmar que após a decolagem, vai empurrar em esquerda, radial 090, Salvador. Aguarde o Olímpico 02, iremos coordenar junto ao controle, porém foi autorizado direita em rota, aguarde. É que o Bruno Zé me chamou a torre? É que o Bruno Zé foi autorizado decolagem pistola 7, o vento 190 graus, 129. Olímpico 02, é a torre? É a torre. Autorizado, curva à esquerda em rota. Curva após a decolagem, Olímpico 02. Cautela para cruzamento, Olímpico 02. É pro November, decolou aos 48, chama o controle Salvador em 120.8. 08, é cruzado November. Olímpico 02, autorizado cruzamento da 1028 na Delta, mantém a posição e chama o solo Salvador em 121.9. Autorizado o cruzamento, vai chamar na Delta 219.2. Yeah. Adiós. Aguarde para o girado de Lapa, é Cruzola Novembro. Na escuta, Novembro. Bruno 160, desse mantém a 3 mil pés. Ajuste de altímetro permanece 108. Autorizado final ILS X-Ray, pistola 0 em forma estabilizada. Gente, 160. Latam 3179, ponto de espera da 10. Autorizada, alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 149. Alinhar e decolar pista 10, 317. Ecos 190, tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo oeste, um papa alfa 3, ano, mantendo 1 no meu país. Autorizado para seguir no ILS, voa no número 0. Relativo, autorizado final ILS, isso mantenha 3 no país em forma estabilizada. Ok, então está autorizado até 3 mil aí. Correção, 2 mil pés, isso mantenha 2 mil pés em forma estabilizada, altímetro 1-0-9. Olimpo 02, decola tão logo autorizado pela torre? Afirmo Olimpo 02. Sente, Olimpo 02, inicialmente a Lima tem cabeceira 10. Inicialmente a Lima e mantém, Olimpo 02. Lema 323, acione a identificação, desse mantenha nível 080, efetuando juízo nessa prova. Tem uma informação em adulto, próxima. Autorizado de juízo na prova de bom, fecha a NER 6323, desse mantenha nível 080, altímetro na terminal 109. Azulão novembro, autorizado a ascensão nível 105. 105, Azulão novembro. 1160, estabilizou? Estabilizado. Complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1160. Laje pista 10, o vento 190 graus, 139. Vazia saída Salvo 1 nível 320. Salvo 1 para o 320, 379. Voo 1160, continua a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste altímetro 108. 0180. no 60, autorizado pouso pistola 0, vento 190 graus, 159. Sim, autorizado pouso na pista 10, gol 9 no 60. Olimpo 02 decolou aos 5:06, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. Olimpo 02. Rio 23, operação visual com chuva leve sobre o campo. Controle Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, contato radar, suba e mantenha nível 050, interceptando a radial 090 de Salvador. Vai interceptar a 090, vai subir para o 050, Olimpo 02. Pouso 171, Scout Identification, clear level 090, altimeter setting 1018, clear, bom survival. 090, bom survival. Before bounce, it will be necessary to deviate to the left due to weather. Pouso 171, clear deviation, heading bounce position. Ok, before bounce, 171, ID. Olimpo 02, quantas milhas se afasta de Salvador? Está a 10 milhas agora. A intenção de se afastar por quantas milhas do Olimpo 02? 80 a 120 nessa faixa. O Eco Zulu November, quando possível, ser chamado de pouso em Lapa. Copiado no 330, gente. Solicita manter agora a radial 113 de Salvador. Se afastar pela 113. Autorizado, radial 113 Olimpo 02. Ciente, Olimpo 02. Também 6323, desde mantém 4 mil pés. 4 mil pés, 6323, Zona 79, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 2835, alterna 251, bom dia. Isso. Salvador, chame 6312.0. Chame 6312, autorizado, linha de colapso 10, vento 180 graus, 159. Deve ser colagem, 0, chame 6312. Capitão, você apagou o sistema de identificação, autorizado via chegada BAM MED 1, reporte para a descida. Sim, o trovador operando visual com chuva leve sobre o campo, Oscar Papagô. Descending and maintain level 050, altimeter setting 1018. Descending and maintain flight level 050, 1018. Go to 171. Telemetria 312, bom dia, contato radar. Chama via saída PUCA, nível 350. PUCA, via PUCA, 350, chama 312. Go to 171, after deviation, flying bomb. Go to 171, roger. 323, após pelo autorizado 2.000 pés. Para final do procedimento, ele é sequestrado da pista no zero, altímetro permanece no 0 no 8, informe estabilizado. Após pelo autorizado 2000, direto do Repa 3, publicidade direto 5390, Oceania 6323. 6323, apenas confirmando, mantém a chegada e após pelo 2000. Afirma, mantém a chegada e após pelo 2000, Oceania 6323. Boa noite, 91, acione a identificação, desse mantenha nível 100, venha chegada para o MED 1, ajuste de altímetro no 018. Ok, desce para uma centena, para o MED 1, 1018, 891. No 891, informação de tráfego 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo. Aeronave é um Charlie 402, está mantendo nível 090. 7890. Zero dois, seu chamado de regresso a Salvador? 16-1. 6600, ciente, copiado. Tem frequência correção. Está autorizado chamar a defesa nos canais previstos. Tem agora o serviço a dano encerrado, 4.000 milhas, sudeste de Salvador. Vai chamar a defesa, o link 02, até você. Eco-Vilão 90, serviço radar encerrado, 5-2 milhas oeste de Salvador. Tem frequência livre para autocoordenação e informação de voo e alerta centro Recife. Na frequência 126.0 e eterna 135.3. 260.353, Eco-Vilão 90. Linha 312, controle. Tem mais de uma, escuta. Para que frequência para 119.35 para teste? E caso negativo, contato com o controle nessa frequência, retorne a 120.8. Negativo, para teste 1935, caso negativo 208, 6318. Primitivo. 891, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro no 08. 4.000 pés, 1.018, 891. Volt 171, clear 3.000 feet, altímetro setting 1.018. Clear 3.000 feet, 2.018, go to 171. Controle, eu chamei a 312, escuta. 312, grato pelo cheque, permaneça na escuta. Permanece, escuta, 6323, complete final, chame torre 118 decimal 95. 118 95, 6323. 2171, cleared final, LS X-ray runway 10, report on the localized course. Clear, clear ILS X-ray, runway 15, report from left ladder core. Go to 171. The runway is 10. Runway 10, correct. Bom dia, é o Oceané 623, estabilidade X-ray da 10, a 1 milha do ICA. Oceané 623 é autorizado para os bichos no zero, vento 180 graus, 14 mais. Autorizado para os 10, 623. Chame Centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Ativo, 12545, 2005, Oceanero 6312. Two 171, clear 2000. Clear, 10,000 feet, go on, 2171. Alfa Kappa Papa Golf, Fê Band Juiz. Sente apenas para informação para o Osmo Média, sua direita, proa 074. Está mantendo agora a proa 062. Está autorizado manter a proa de TAP, se tiver condições. Desce e mantém nível 050, ajuste de altímetro no 08. Proa de TAP, 050, 08. Metro registrei, solo 15, direita, chama solo frequência 121, decimal 9. Direita 129, 171, complete final, call tower frequency 118.95. 118.95, thank you. Salvador, good morning. Go 2171 on localizer ILS X-ray. 2171 is 2 to 10 runway 10, wind is 180 degrees, 169. There's land of runway 10, go 2171. Avião no 2 separado 2000, país autorizado, final ILS X-Tree, pista no zero, informe estabilizado. Para 2000, cruzar estabilizado, entre no avião. A Golf desse mantém a 3 mil pés, a altímetro permanece no 09. Perfil no 09, Golf. Localizador, Bono 891. Bono 891, no completo final, chame torre 118 decimal 95. 395, bom dia. Composto. Salvador, bom dia, Bono 891. Bono 891, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Sete agora. One 7-1, ground of 2-0, leave to the right and call, so the round frequency 1-2-1, this one liner. To the right 1-2-1, yes, thank you. Na vila autorizado pouso, bichão zero, vento 180 graus, 129. Gente, livre pouso, não, no zero, bom, no 89. Pista para 2000 pés, autorizado final ILS X-Tree, pistão no zero, informe estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, camarada estabilizado, pronto. Ocean 6250. Ocean 6250, squawk identification, clear descendant 4000 feet, altimeter setting 1018 via Bombed 1 arrival. Okay, down to down 5001 0181 arrival Ocean 6250. Down 4000. Ponte 11. Sul 1891, no solo os 24, taxa à direita, chama 121 decimal 9 só. Papagolf estabilizando no IADS, visual. Acho que apagou o fio completo final, chame torre 118 decimal 95. Torre, eu acho que era pra apagou. Apagou o possível, torre. Avisou no IRS, visual, solicita uma base pela direita, ou não sei. Sérgio, cancela o voo IFR então aos 24. Autorizado para seguir para a base da 1, 7, final já. Valeu.